Quem escreveu a maioria dos salmos no Velho Testamento da Bíblia Sagrada? Davi, o rei Davi. E quais são os profetas maiores, hein? Como é que é, minha gente? Perfeitamente. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E quais são os profetas menores? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacu, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Agora uma perguntinha que qualquer soldadinho de Deus pode responder. Em que língua se escreveu o Velho Testamento? É claro, na língua hebraica. E o Novo Testamento? Naturalmente, o Novo Testamento foi escrito em grego. Mais uma perguntinha fácil. Qual é o livro da Bíblia que tem 150 capítulos? É capítulo a peça. Perfeitamente, é o livro dos Salmos. Como se classificam os livros do Novo Testamento? Isso todo mundo sabe, né? 4 evangelhos, um livro histórico, 14 epístolas, 7 epístolas gerais e um livro profético. Ora, quais são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual é o histórico? Atos dos Apóstolos. Todo mundo sabe. E quais são as epístolas de Paulo? Agora, São Paulo apóstolo, aos Romanos, primeira e segunda aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, primeira e segunda aos Tessalonicenses, primeira e segunda a Timóteo, a Tito, a Filemon e aos Hebreus. Essas são as 14 epístolas de São Paulo. Mas há outras 7, não é? De quem são? Perfeito. Tiago, primeira e segunda de Pedro, primeira, segunda e terceira de João, o evangelista, e a última de Judas Tadeu. E qual é o livro profético? Apocalipse. Quem escreveu os evangelhos? Todo mundo sabe, né? Quer dizer, foram médiuns inspirados. O autor é Jesus. Apesar das interpolações, dos enxertos, das deturpações, os autores são Mateus, Marcos, Lucas, João. Quem escreveu Atos dos Apóstolos? Perfeito, o evangelista número 3, São Lucas. E quem escreveu o Apocalipse como se fosse um médium psicógrafo? É claro, João, o evangelista. Mas o autor mesmo, vocês sabem, é Nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos livros do Novo Testamento têm um só capítulo? Quais são eles? Muito bem. São 4. A segunda de João, a terceira de João, a de Judas Tadeu e São Paulo a Filemon. Quais são as epístolas mais compridas? As cartas mais compridas? O autor é São Paulo. Vamos lá, vamos lá. Perfeito. Aos Romanos e a primeira aos Coríntios. São as mais longas. Mas quem escreveu o maior número de livros, hein? Exato. O apóstolo de São Paulo, 14. Depois de São Paulo, quem? João, São João, escreveu 5. três cartas, o Evangelho quarto e o Apocalipse como psicógrafo. Que epístola foi dirigida a uma senhora casada e seus filhos? Exato. É João, o evangelista, a segunda carta dele. É a segunda de João. E que epístola contém o maior número de referências à natureza? Santiago. Santiago apóstolo. Dos livros do Novo Testamento, qual foi escrito em primeiro lugar? Porque não foram escritos como está na Bíblia, pela ordem que está na Bíblia, não. Vamos ver então. Quem foi que escreveu o primeiro livro do Novo Testamento? O velho vocês sabem, mas o novo. Quem foi que inaugurou o Novo Testamento? Exatamente, São Paulo, apóstolo aos Tessalonicenses. Eu gostaria de continuar com vocês esse embalo, porque quem é que não gosta de saber as coisas? Só gente asnática. E não há coisa mais triste que gente ignorante. A maior desgraça humana é a ignorância da lei divina. Aqui começa a riqueza de cada um. É na cultura espiritual. Todo legionário é rico e não sabe. Mas eu vou provar que é.